Soma 096, boa tarde, acione identificação autorizada, chegada a Mário, desça para o nível 060. 060 na marcha, alguma possibilidade de voar estável? Estável que vai estar com 096. Aguardando. 096 autorizada, projetado. Ah, ok, autorizado. Obrigado, boa tarde. Na voz pelo vou entrou do servidor 366, desça para 2510, ajuste uma 096, autorizada a final da aeronave e repassação do servidor 366. 2516, a voz pelo servidor 366, repassada autorizada, da 3231. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 0, 0 grau, 089. Livre pouso no 0, tá 3662. good evening from Condor 077. Condor 077, go ahead. Good evening, sir. Condor 077. Do we get ATC clearance from you now or during taxi? 077, confirm the departure estimated to. Estimated 2255 departure, Condor 077. We don't have your plan yet, but you confirm it, yes, Salvador, your plan, okay? Send by for it, you can say Condor 077. We're listening out there, Condor 077. Para possibilidade de estacionamento, gol no 2043, portão 7. 2043, autorizado, chama táxi. Chama lá. 3231, no Torre 1895. 3895, ótima noite, graças a 3831. Boa noite. Bom, na 096, vou ir para o Serra Vitor 366, desça para 2510, ajuste na 096, autorizado a final da RNAV, rebaixo passando Serra Vitor 366. Chegando Serra Vitor 366, 1017. Ok, confirmando? 116. 116, agora para 2000, vem. Torre Salvador, tá 3231, boa noite. 3231, boa noite, autorizado pouso na pista no 0, vento 110 graus, 89. Livre pouso na 10, 3231. Solta 3662. 3662, autorizado táxi, Alfa, reportando essa Juliette, manda depois. Alfa, reportando 3662. Táxi 2043, 188 a bordo, 4 horas e 9 de autonomia, Zé Galeão. Autorizado táxi, Apache 1 no Índia, ponto espera, pressiona 0, chama a torre, 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 096, gol 2043. 45, autorizado táxi, Apache 1 no Índia, ponto espera, 1895, 1096, ajuste. Foi de bola para você. São 3831, Sol Cruz 15, direito no 219. 219, obrigado. São 3662, ingresso Pátio 1, posição 08. Pátio 1, posição 08, 3662. São 3831, livro. São 3831, autorizado o táxi Alfa, rebotar antes da Juliette. Alfa, chamamos a Juliette, 3831. Salvador, muito boa noite. É o gol 2043, próximo porto, espera pronto. Gol 2043, boa noite, autorizando o LA e decolar 10, vento 110 graus, 8 nós. Cuidado a linha e decolar 10, gol no 2043. Gol 231, no ingresso Pátio 1, na posição 07. Pátio 1 para 07, 3831, obrigado. Iniciando a RNA 10, gol 1096. 096, chame a torre em 11895. 10295. Corre, boa noite, gol 1096. Recepciona agora encerramento 366. Igual com a pista 90. Gol 096, pode ser aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, gol 1096. Gol 2043, decolada de 20, controle Salvador no 20.8. 208, boa. Gol 096, pouso autorizado, pista na 0, vento no 20 graus, 089. Teve pouso na 10, gol 1096. 3, contato radar, só para o nível 360, saída da EL. Positivo, contato radar, saída da EL. Quando possível, autorizaria, quando possível autorizar a torre de Mótima, agradeceria. O 2043, vou inicialmente Leda, pode Leda Mótima. Positivo, Leda Mótima. Charlie Gol 20 Parcés. Diga. Coordenaria approach pro base pro Gol 2043. 043, aguarde coordenação com o centro. Muito obrigado, 2043. Salvador, Rio de Janeiro, 6310 novamente, está pronto para Recife. Xalé 6310, autorizado Serra Bravo, Romeu Foxtrot, conforme rota, plano de voo, apesolou 17, nível de voo 350. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, deixou de sair da Puca, transição Caju. Transfone 5437, controle 120.8. Autorizado Recife, 350, apesolou 17. Decola da 10, curva à esquerda, Puca, Caju. Transponder 5437, controle 108. Janeiro 6310. Janeiro 6310, correto, colegiamento, chama Francisco na posição 03. Como recebe, por gentileza? Tá, 45. Paulo, boa noite, voo 1096, livrou na Foxtrot. 1096, 12, autorizado Alfa Juliette, Pati 1, posição 09. Alfa Juliette, Pati 1, posição 09. Umas 4, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada a bolsa, desça para 4.000 pés, o ajuste no 096. 1-0-9-6, confirma o setor de sobrevoo e confirma 1-7 e parte da base. Gente, apenas confirma, ingresso o corredor Xé e após já vai reingressar para 1-7 circuito. O 2043 chama em Recife, em 1251. 251, vou no 2043. Salvador, vai engraçar com a do Axé, Bonfim, Interlagos e aposto para remetida na pista no 7, a 1 no meu pé, conforme. Decola da pista no 7, primeira curva à direita, o transponder aciona 0117 e o controle em 1208. Correto, cotejamento, confirma a POB, autonomia alternativa. Sobre Oscar Whisky, chama a torre em 1995 para acionamento. Control 011 information. Lima, looks like Sabbath, please. It's 1 minute to your copy, I have your plan in here. It's confirming your departure will be Puka after the class. Puka departure, Control 077. It's 1 minute. Control 077, you ready? Sorry, Condor 077, just confirm you have no flight left. Condor 077, you're clear to Echo Delta Delta Fox Trot, according to Flight Primer Roof, Echo Zulu 10, after November Tango Lima, after Upper November 87-3, after according. The flight level 330. Runway 10, first turn to your left, Puka departure after Z-Par transition, squawk 5446, into control 120.8, Condor 077. Echo Delta Delta Fox Trot via Zipa, Papa Zulu 10, November Tango Lima, Papa November 8732, Akuda, flight level 330, Puka and Super, squawk 5446, and to departure 1207, follow Condor 077. Condor 077, again, just the departure, Puka, departure after Zipa transition. Puka departure, after Zipa transition, Condor 077. Condor 077, read back correct, report to wait to start up in the position 11. We are ready to start now, sir, Condor 077. So, Condor 077, confirm. Okay, confirm. Now you're ready to push back? I will need another 3 minutes, Condor 077. Okay, tell me when you're ready to push back, okay? Okay. O 9148, Lima Produção Hector 366, desça para 2506, ajuste no 096, autorizado da final da RNAV, reporte passando Serra Vitor 366. Bueno, para o Serra Vitor 366, semana altitude para a descida por gentileza, com ajuste no 096. Autorizado até 2506. Até 2500, Bueno 366, muito obrigado, azul 9148. O 2194, reduza para 220 mais, é o número 2 na aproximação. Vai reduzir 229, 209. Thanks, Serra 3858, só um minuto, copy para a nova frotia. Então, 3858 para Fortaleza autorizado, nível 370, decolando da pista no zero com primeira curva à esquerda, na subida Muro, transição Frutí, após a pêssego 19, conforme rota do plano. Aciona 5443, controle 120, decimal 8. Correto, então, 35, pode chamar pronto para o estacionamento. Vai trazer para o fechamento, curva direita na proa 235, limite ao Guilherme Mike 120 da NDB Sindra. Sim, direita 235, agora aí zona 4. Salvador, eu sou 9148, a gente sai com o menu 2. Número 1. Controla 9148, sai com o número 1. Afirma, azul 9148. Ok, obrigado. Esse mantém a 4 mil pés. Gol 2194. 4 mil, 2194. 09. do limite, Gol 2194. Gol 2194. 19 milhas, oeste do Oeste Salvador, assumo navegação na proa do Cervo 368 para final do procedimento R. Sobre estabilizado. Vai reportar. Gente, na verdade, foi isso que o vento está cheque, 120 com 10. Copio, vai voar o 368, vai reportar estabilizado. Confirma, portanto, são 3258? 2. Se dá um chama ataque, são 3258. Ataque, são 3258. Funcionário 6310, puxa, estacionamento no 03. 6310, número 2, setor, aguarda, puxa. Gente, aguardando, 6310. Avião 48, visual, visual, visual, visual. Azul 9148, completo. Vou dar na sequência. 1128, decimal 9. 1295, obrigado, Buenas. Vendo com a equipe de solo para realizar o puxo até com passo 3. Ok? Se você realizar o puxo, chanel 6310, ingressando no passo 3, deixando a Juliette livre, está autorizado. Pode ser, está em comando número 2 para o TAC, empurra até o passo 3, recebeu em coordenação, 6310. Então, confirmando, será o número 3 para o TAC 09 da Condor, no 11, está finalizando, vai passar à frente, ok? Já está quase finalizando o puxo, a aeronave da Condor. Positivo, sem problema. Está iniciando o pushback em coordenação, 6310. Utilizado visual, Gol 2194. Gol 2194, completo o nosso procedimento, iniciando a aproximação, o tráfego precede 7.240 com grau de 160 nós. Completo final, torre agora 1.895. 295 vai iniciar a redução, vou deixar as mãos. Controle, o Papa Romeu 9 Embraço Whisky transfere. Papa Romeu 9 Embraço Whisky, mantém as regras de voo visual, 500 pés, do pés. Corredor Axé, informe através do farol da Barra. Regra de voo visual, 1.000 pés no corredor Axé, reporta no farol da Barra, 9 Embraço Whisky. Second place, Condor 077. Approve the taxi to 806, Condor 077, stand by to continue the taxi. Confirm taxi to Rabin, stand gate 6, Condor 077. Correct, Condor 077. Thank you. Log 148, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 0, vento, 120 graus, 099. Baixar travado, final, o livre pouso, azul, 9148. Poderia confirmar o vento, gentileza, 9148? 9148, vai fechar aqui no 20 com 0. Eu entendi, desculpa, senhor. 0 com 0. Entendeu de novo? graus 109. Agora entendi, obrigado. Gol 372, baixar travado, gol 2194. Enchido gol 2194, agora a pista livre. Vai aguardar a pista livre. Canário 6310, pronto para o táxi. 155 a bordo, com 3 horas de autonomia, 3 horas e 30 de autonomia, Bernal Maceió. 6310, vai seguir o Boeing da Condas até o ponto certo, quando lá, Torrio 9895, ajuste 10 no meio. Positivo, prossegue atrás do Condor, Torre 2950, 6310. Na 3858, com 167, 3 horas, alternando de uma pessoa. Gritou 9-0, 2-1-9-4. Direito via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no meio. Com 16, livre táxi, ponto de espera da 1-0, torre 102-95, obrigado, até mais uma vez. Salve, Salvadoras, 1-9-1-4-8, livrou via Fox, pra atirar alta. Conduzir o 7-7, continue a táxi. Zayat, Taxi India, until holding point 110, wind there, tower 118.95, altimeter setting now 1016. Thank you, QNH 1016, and taxi via India, holding point runway 10, and then contact tower 118.95, condo 077, bye bye. Azul 9148, ingressa na Juliette, corrigindo na Alfa, reportando a Juliette. Ingressa na Alfa, antes da Juliette 9148. Atenção, 3858 autorizado em linhar e manter, cabeceira no azul. Nenhuma atenção, 3858. Luiz 1194, solo 47, livre a pista direita, chama solo 121.9. Solo 21.9. Gol 2194, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, que é Juliette, gol 2194. E decolar, pista 10, vento 1-1-0, é o 1-2-9. Decolar, pista 3-2-5. Azul 9148, ingressa na Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 9148. Gol 2194, Juliette, portão 3. Juliette, parou 03, obrigado. Confirme o tempo de sobrevoo para o Drosco. É, entendido. Novo Noroeste, isso que mantém a sinal de divisão, informe ingresso ao corredor Interlagos. A 3858, decolado 1149, controle Salvador, 120 decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, até 3858. 2077, current lineup and maintain position. Threshold 10. Lineup and maintain position runway 10, condo 077. Quando o 077 clear to take off from runway 10, wind 120 degrees, 10 knots. Clear take off from runway 10, contour 077. Controle Salvador, boa noite, o Azul 2795 sente da Mike, no ideal descida. Azul 2795, acione a identificação. Isso, mantém 060. Foi bom, espero que você está chegando a bom. Ajuste a última, estou no 060, bom, Azul 2795. Casa com o meu voando top? Tá, mano. Foi top, casa com o meu. Alta 38105, sentindo a informação Mike 08, sentindo ABT. 10, autorizado alinhar e manter cabeceira 10. Ali mantém, hora 0, 63, 10. Então, 38105, Guarulhos, autorizado, nível de voo 340. Decola da pista no zero com primeira curva à direita. Subida da El Leda Motiva. Após Motiva, pesou 1-0 até Tango Bravo Eco Taubaté, conforme rota do plano. Aciona 5455, controle 120, decimal 8. 0 PES, ajuste a última para o zero com meia. Júlio 90 e Tassi Taubaté 5455 no transponder e o controle é 208 TAN 3815. Correto, TAN 3815, chama pronto, puxa acionamento. Chama pronto, puxa acionamento, 382. M390, informa que o tráfego que decola sua frente é o mesmo perfil de saída, porém nível inferior, vai manter alguns minutos na cabeça no 90. Mantendo a guarda na autorização, 6-0-0. Departure, clã mantém pelo level 330. Vai a Puka Departure. Climbing Puka Departure and on now heading 055 to avoid weather. Roger. 055, steady deviation, fly heading. Jump intersection. Salvador, do 110, vai passar o Bravo, vem com o Romeu. Deixa eu manter 050, o Bravo vai com o Romeu. 50. O 2795 reduza para 250 mais número 3 na aproximação. Virá como número 3, tráfico precede, Papa Charlie 12. Já está reduzido, é uma TR mantendo 230 mais, azul 2795. Motor Salvador, 99, direção alternada. Cuida com mais 10, Xanar 6310. Luiz, que não escuta o controle. 90 graus com isso, está ingressando o cenário. 90 graus com isso, informe o CEASA. Informado o CEASA, 90 graus com isso. Bravo, Eco Romeu, voe o Serra Victor 366 para final do procedimento da RNAV. Desse, mantenha 2500 BES. Ajuste de altímetro 1096. Eco Romeu, informa da bola da RNAV, que após interceptar o sinal de operação do ES. Bravo Eco Romeu, Bravo Eco Romeu, para interceptar, final do procedimento NDB Zulu, pista no zero, UV, à esquerda na proa 125, nossa estabilidade. Esquerda 125, comparado com 9 VOR, valeu. Ok, autorizado VOR, DME, pista no zero, informe estabilizado. Autorizado, informará Eco Romeu. Wait a couple of 077 Kia Muera, request direct to SIPA. Roger, after deviation fly heading Jamo, intersection, you let the Alpha Mike go. Send by for the nation. Back Jamo and standing by Condor 077. Professor Salvador, boa noite, Azul 2782, tem informação, Mike. Azul 2782, essa é a sua identificação. Foi a chegada, foi Mari para interceptar a chegada Mari, interceptar via chegada Mari. Informe no portal de descida, azul 2782. Gente, tomará no ideal, descida 2782. Controle Salvador, boa noite, azul 4298, passando 200 para 150, frente da Mike e na Mari. Azul 4298, essa é a unificação, desse mantém 050, via chegada Mari, ajuste o time, entrou 10196. 050, via Mario, 096, 4278. Conta 077, fly, heading to intersection. Heading direct to SIPA intersection, Conta 077, obrigado. Nada. Controle de Salvador, boa noite, Xanero 6310. Xanero 6310, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 350, via saída PUC. 350, via PUC, 6310. Fã 3858, chamou agora o centro de equipe, 2685, alterno 2545. Obrigado, boa noite. Azul 2795, reduza para 200 mais. 200, azul 2795. Afirma, azul 2795, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 240, limite ao QD Mike 110 de DB Simbra. Foro no 0 de Singá, na Pro 240, azul 2785. Mantém a 2.000 pés, altímetro 1.016. 1.016 para 2.000 pés, Eco Romeu. Controle de Salvador, 9.000 pés na freada, visual com o carro. Próximo uísque, chama agora 2 Salvador na frequência, 118 decimal, 95. Estou indo na frequência 118-195-9-8. Para descida, azul 2782. Azul 271, 82. Esse é o Mateus 060. 060, 272. Papa Romeu 9, na plural rotatória visual com campo. Papa Romeu 9, prossegue final 97, estamos confirmando a intenção, toque arremetida. Toque arremetida na 107, 9, Brasco. A gente prossegue final, reporta RMAR. Reportado RMAR, 9, Brasco. 5. Pedro Alves, 368. 368 na proa, azul 2795. Acima, 17 milhas, noroeste, bairro de Salvador. Na produção, Victor 368. Zero descida até 2500. Patrão no 096. 368 na proa, descendo para 2500, azul 2795. 9, livre a pista à direita, chama solo 121 no decimal 9. Alfa Juliette, portão 4. Romeu November Oscar, tráfego avistado, autorizado, toque arremetida, pista 17. Vento 110 graus, 109. Autorizado o toque arremetida na 17, 9 graus foi. Onda 077 com 9, 6, 7, 1, 2, 6, 8, 5, enable 1, 2, 5, 4, 5. 1, 2, 6, 8, 5, entering in the secondary frequency, Condor 077. The second is 1, 2, 5, 4, 5. 1, 2, 5, 4, 5, Condor 077. Obrigado, bye bye. Sua sinal, recepção da sinal visual, o Bravo Eco Romeo. Bravo Eco Romeo, com pé de final do procedimento, BRNNF, pista no zero, chama agora torre 128, decimal 95. 18, Serra Victor 368, azul 2795. Azul 2795, ciente, tráfego PSL Galve Speed de 1809, nós, tem condições de iniciar a redução para 1809. 1809, azul 2795. 5, completo final do procedimento, agora a transferência junto à torre. Sua. Gravado, ajuste altímetro no 0, 16. Na 0 também. 3305, desça e mantenha 060. Ia chegar na Mari, e o seu time é pro 1096. Ia chegar na Mari, 1096, 060 na descida da 33. Afirmo da 3305, essa é a identificação. Também é assim. Azul 4298, aposentado, 1766 para falar do procedimento RNAV. Desse mantém a 2500 pés. 2500 pés, após o start, Serra Vista 366, ou 4298. Azul 2782, desse mantém 4000 pés, ajuste de altímetro 1016. 104.272. Autorização Fortaleza. 2096, informação em curso MAC, confere. Fortaleza autorizado, nível 370, decola da pista no zero com primeira curva à esquerda, perfil de subida Momo, transição Froti, após Froti para azul 19, conforme rota. 5450, código transponder 1208, controle. 370, resolução 19, Bangu, Momo Froti, decola 10, curva à esquerda, 5450208, gol 1099. Correto, no 096, com pronto, posicionamento. Maria Gonzalo, Romeu. Papa, Papa, Bravo, Eco, Romeo. Tráfico avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 10 graus, 109. Apenas confirma o pátio. Todos informados, 3, Lima 4. 5 passos, 366, passou. E 1 no 8, decimal 95. 1895, 1795. Torre Salvador, boa noite, azul 2795. Azul 2795, prossegue final 10, número 2, ajuste ao altímetro 10, 16, reporta baixar e travado. Reportaremos, azul Salvador, na verdade, falei que na descida para Itapuã, visual com tráfego na final da 10. 7 novembro, Arasco Cauí, inicia espera no final de Itapuã, evitando a final da 10 e aguarda para cruzamento do campo. 360 para a esquerda, aguardando o novembro, Arasco Cauí. Baixar e travado, azul 2795. Sente, azul 2795, aguarda a pista livre, ajuste altímetro no 0 no meio. Sua. Papa Bravo Eco Romeo, solo 0612, livre a pista à direita, após